Você sintoniza Rádio Cultura Católica, ZYK 526, 2.500 watts de potência, 1.450 kHz, Ituverava, São Paulo. Ofertas Liberdade para você economizar de verdade. Confira: costela bovina, minga ou ripa ao quilo, só R$21,98. Bisteca suína congelada ao quilo, R$15,88. Linguiça real suína grossa ao quilo, R$12,88. Coxa sobrecoxa de frango congelada ao quilo, R$9,78. Frango a passarinho temperado ao quilo, R$12,78. Aqui é economia de verdade. De verdade. Mais de verdade. Rádio Cultura, ouça no volume máximo. 13 horas e 4 minutos. Combustíveis com qualidade Ipiranga e bom preço, você só encontra no posto Jussara de Ituverava. Com o melhor combustível, seu veículo ganha em desempenho e ainda fica mais econômico. Então venha para o posto Jussara de Ituverava, Rodovia Anhanguera, quilômetro 410, ao lado da indústria Santa Maria. Telefone 16-3839-7399. A Unimed proporciona a você, através de seus recursos próprios, laboratório de alta tecnologia, núcleo de atenção à saúde, com agendamento médico e realizações de exames, medicina preventiva e uma ampla farmácia com promoções e ótimos preços em medicamentos. Nossa abrangência conta com mais de 80 médicos, hospitais, clínicas especializadas, urgência e emergência com atendimento nacional. Faça seu plano Unimed e curta os benefícios. Ligue 3830-3000 e fale com nossos consultores. Venha fazer parte do maior plano de saúde. Venha à loja São Vicente Calçados e conheça as novidades da moda em calçados feminino e masculino. Bolsas e artigos esportivos, sempre com a maior variedade e os melhores preços. Tudo em 6 vezes nos cartões ou à vista com desconto. Loja São Vicente Calçados, tradição e qualidade. Doutor Soares de Oliveira, telefone 3839-2345. Loja São Vicente, calçando seus pés na moda. Loja São Vicente! Rádio é Cultura AM 1450. Cultura AM, 1450 kHz. Cultura. Para você que quer ficar bem informado do que acontece na sua cidade e região, assine agora o Jornal Tribuna de Ituverava. Desde 1949, trazendo a informação com qualidade e agilidade. Assinaturas semestrais e você recebe na tranquilidade de sua casa ou empresa. Solicite um representante para maiores informações. Ligue 3839-7020 ou 3839-7030. Jornal Tribuna de Ituverava. Há 60 anos. Levando a informação até você. Barato de verdade é só na Drogaria Total. Drogaria Total. Chegou na Drogaria Total, unidade Drogaria do Povo, o Slim Top sem peso, cápsulas e sachê. O produto que você procurava para perder aqueles quilinhos indesejáveis. O Slim Top sem peso é um emagrecedor natural com fórmula exclusiva Slim Top. Permite um emagrecimento saudável, além de contribuir para a eliminação de líquidos retidos no organismo. Garanta o seu kit hoje mesmo e obtenha resultados de sucesso. Outros benefícios: acelera o metabolismo, diminui a ansiedade, queima gordura, reduz o inchaço, inibe o apetite. Ligue agora mesmo e garanta o seu. 16-3729-3384 ou 16-3839-1422. Atendemos também pelo WhatsApp 99998-2256. Drogaria Total, unidade Drogaria do Povo. Soares de Oliveira 408, no centro. Drogaria Total. Cuidando da sua saúde. A partir de agora, você vai se apaixonar. Darling, I will be loving you till we're 70. Está no ar. Pela cultura ainda. Parte. Coração. Coração. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple million in the whole wide world. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bend and we can. arte e coração, aqui na Cultura. AM 1450.